Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? Aos sábados, entre as 19 e as 21 horas, na Rádio Universitária do Algarve, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Gabrita. Britânico Joel Biss, no seu mais recente trabalho e terceiro na carreira desta banda, um quarteto, salvo erro, chama-se Smother, e começamos com o tema que foi o primeiro single retirado deste mesmo disco, Albatross. E cá estamos de novo, são mais 2 horas de Orelha Extra. Fica também já o aviso, no próximo fim de semana e no fim de semana a seguir, isto é, sexta no Brasil e sábado em Portugal, não vai haver Orelha Extra, vamos estar ausentes, em parte incerta, mas o que conta é hoje, e por aqui estamos, Wild Beasts, e também o regresso de Will Johnson. são, claro, os Centromatic. Projetos de Will Johnson, os South San Gabriel ou estes Centromatic não são mais conhecidos, ou pelo menos mais reconhecidos como fazendo excelente música. Novo trabalho para os Centromatic, Candidate Vault, Against the Line, e escutamos um outro, All the Takers. We'll be right back. Nossos habituais exageros, poderíamos dizer que este homem, caso continue a fazer música deste calibre, pode vir a ser um novo Neil Young. Quem sabe, a nacionalidade já tem em comum, são ambos canadianos. Falamos de Daniel Romano, o seu último trabalho, Sleep Beneath the Willow, Hard on You e Ellen's Restaurant. into our town, swinging his partner around. He grabbed his young maid by the wrist and bent down to give her a paper to sign right away, saying they're parting their ways. She grabbed her man by his side and stared right deep in his wallet to get her fair share. But when she got her hands in there, the wallet was empty, of course. So she said that you can't have your distance makes the heart grow fonder. If you ain't fond, go away a little farther. When you return, be sure to ring my bell, because you got lots of my things that I need to get. So if you get back and I ain't home yet, I'll leave a note telling you to go to hell. Sit there alone. She called her mother in tears, in worry she'd wasted her beauty on a blind old buffoon who's better off under a tomb. Her mother said, crying's no use. Every woman takes a little absence, makes the heart. Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita, sexta-feira à noite na Rádio UFSCar em São Carlos, no Brasil, e depois ao sábado em Portugal, na RUC, tem dias, e na Rádio Universitária do Algarve e a Rádio Castrense no Baixo Alentejo. Para trás ficou Daniel Romano, do álbum Sleep Beneath the Willow, e de seguida prosseguimos com os Velhinhos de Phyllis. Is it too late? Or should we wait another 10? Nobody knows. Everyone cares. Everyone's asking for answers to prayers. Well, you never know how it's gonna go. No one ever knows how it's gonna go. How many times I heard you say, every hour, every day, nobody knows, nobody says anything really that hasn't been said. Well, you never know how it's gonna go. No one ever knows how it's gonna go. Thank you. desde a altura que este disco chegou e o começámos a ouvir, que sempre achámos que esta música era muito mais parecida com a que fizeram os Gobi Twins do que, por exemplo, com a que está contida no disco que foi lançado já há 3 décadas atrás, o estreia para The Phillies, o seminal Crazy Rhythms. É o regresso destes velhinhos The Phillies, o novo álbum para 2011, Year Before, e por aqui soou Nobody Knows. Ainda a música dos Tuaregs, do Norte de África, no caso Bombino, excelente disco, tem o nome da sua cidade natal, H10, o tema Tarani, já não se conhecia. This is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Duas horas na Orelha Extra de hoje com a música de amanhã. Welcome to the future. Chegou recentemente e presumimos que a banda é de Los Angeles, já que não traz qualquer informação acerca do sítio, do local de onde a banda é. Sabemos sim que a editora que nos enviou é dessa cidade norte-americana, Anti-Fiesta Records. Chamam-se Drug Life, o disco vem com o nome So Wrong e por aqui passou Everything Goes Wrong. Este é já nosso conhecido de algumas emissões atrás, Bosco Del Rey, 20 Flight Dub de Everybody Wah. Del Rey 20 Flight Dub. E de vez em quando vamos aqui ao fundo das nossas prateleiras e retiramos de lá um disco que há já algum tempo que não escutamos. Para hoje, com a sorte, à banda norte-americana Burning Airlines, o seu segundo e último trabalho, com data de 2001, chama-se Identikit. Vão ficar por aqui dois temas, Outside the Aviary e A Song With No Words. Burning Airlines. Now clarity lost out to desire, I marry the madness in her eyes. A ceremony with a serried head, what's the price to fly in a cage of wire? We'll be right back. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. Sound. Dark Moon do álbum homónimo, edição da própria banda, o tema Smoke Lake. São os minutos finais ainda da primeira hora de Orelha Extra. Para continuar, a banda portuguesa You Can't Win, Charlie Brown. Till the moment comes, bring it all down to the hollow heart. I'll be there to mourn. All the borders around you won't keep us out. I'll be on the horizon. Oh, don't you fall to the floor. I'll be fine. Oh, don't you fall to the floor. I'll be do final da primeira hora de Orelha Extra, com o estreia para You Can't Win, Charlie Brown, chama-se Chromatic. O tema foi Over the Sun, Under the Water, e mesmo até ao final, Tune Yards de Who Kill. Pelo menos este gangsta. Thank you. gangster. Anger in his heart, but he'll never be a gangster. If you move into his neighborhood, he'll never make a sound. Ooh. Your mouth inside, it rocks.

segunda e última hora de Orelha Extra. Início com uma das melhores bandas de todo o sempre, os nossos muito adorados Low, o seu último longa duração, Come On. Ficámos com Try to Sleep e You See Everything. Outro projeto de que gostamos bastante, desde 2009, o álbum estreia para o belga Pepin Codron, que assina como Crank, L'Autopsie Fenomenal de Dio, andou por aqui às voltas algumas vezes, e o homem está de regresso com um disco tão bom quanto esse estreia, chama-se Grimoire, música mais escura, que requer bastante atenção para escutar. Vamos ficar com dois temas, Carcist e Le Butler, Crank. Música mais negra, cinemática, é o regresso do belga Pepin Caudron e o seu projeto Krang, novo álbum Grimoire. Hello, from the House of Non-Representatives. Can't you see how it done man? Don't see how it done man? Orelha Extra, spreading the gospel around here. Este The Rococo Tape e os restantes temas que se encontram precisamente no álbum que se apelida Rococo também não são muito maiores. É o projeto de Paparazzi e o regresso de Matthew Melton, não com os Bare Wires, mas sim com os Snake Flowers 2. É um 7 polegadas, um single que se intitula Memory Castle. Stance. This way, it is. dos grandes guitarristas do presente, o norte-africano Viu Farka Touré. É o seu mais recente disco de Secret, Aina e Tori. So what with wheat and corn? How's our glorious country shown? Not with wheat and corn. How is our glorious land bestowed? How is our glorious land bestowed? Este ano de P.G. Harvey, Let England Shake, ficámos com The Glorious Land e também o disco estreia para a tocadora de pedal steel, dinamarquesa Maggie Bjorklund, chama-se Coming Home, traz com ela alguns bons convidados. Como, por exemplo, o Mark Lanigan, que ouvimos no tema que segue este. Thank you. dreaming, dream and keep dreaming. You never know. Somewhere in time, there's a place we'll go. Nada menos que Joey Burns e John Convertino, os Calexico, e neste seu disco estreia, Coming Home conta com outras colaborações, como por exemplo de Mark Lanegan, no tema que acabamos de ouvir, Intertwined. Anteriormente ficou o instrumental Wastelands, o álbum Coming Home de Maggie Bjorklund. You have entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point good. And now? Fin dude. Y'all ready for this? Get it down. Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. Woohoo! The music just turns me on. or silk from Perry, but everyone knows they were robes of the queen. Kitty Wells dresses every girl's dream, from five and dime fabric. Excelente Laura Cantrell no álbum tributo a uma grande senhora da country music norte-americana, Kitty Wells. Todos os temas, exceto aquilo que acabamos de ouvir, são versões de músicas da Kitty Wells, e chama-se precisamente este que a Laura Cantrell criou, dedicado a Kitty Wells, Kitty Wells Dresses, e encontra-se no disco Kitty Wells Dresses, Songs of the Queen of Country Music. É o final de mais 2 horas de Orelha Extra. Não se esqueçam que nas 2 próximas semanas não vamos estar por aqui. O que irá para o ar são emissões anteriores. E até o fim hoje, os Gang Gang Dance de Eye Contact. Tchau, fiquem bem. Thank you.